A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu novo de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Então, boa tarde, cá estamos em mais um programa A Voz da Alegria, habitualmente às sextas, depois das 5h30, falamos de muitos assuntos, assuntos que lhe interessam e também, como sempre de referenciar, com o apoio da Associação São João Paulo II, que é com ela, que, como parceira, que fazemos esta edição. Uma edição que depois podes ouvir em podcast no nosso site, em radiobonova.sa.pt, e que quem melhor do que a Catarina para a conduzir. Catarina, obrigado mais uma vez por estar aqui. Boa tarde. Hoje para falarmos aqui sobre a pastoral familiar da paróquia de Oliveira do Hospital. Obrigada, Alvino. A Voz da Alegria está no ar para vos proporcionar 30 minutos alegres e marcantes. Para todos os que nos escutam, já sabemos que aqui só haverá alegria. Este programa será dedicado à pastoral familiar da nossa paróquia de Oliveira do Hospital. A equipa da pastoral familiar tem um papel fundamental, em conjunto com os senhores párocos, na evangelização das famílias, no sentido de seguirem fiéis ao seu projeto de amor. Para nos acompanharem neste nosso programa, temos connosco a Ana Lobo e o Daniel Brito, membros da Pastoral Familiar. A Ana, juntamente com o seu marido João Lobo, assumem o cargo de representantes da Pastoral Familiar da nossa unidade pastoral. O Daniel Brito assume o cargo de tesoureiro e é também um dos responsáveis e dinamizadores da Voz da Alegria. Muito boa tarde, Ana e Daniel. Olá Catarina, olá Albino, queremos também cumprimentar os ouvintes da Rádio Boa Nova e desejar a todos um feliz ano 2023 e agradecer o convite para estarmos hoje aqui. Obrigado nós. Este será um programa especial de partilhas e vivências de quem sente e vive a importância da pastoral familiar na nossa comunidade. Ana, gostaria que nos falasse um pouco dos principais objetivos da pastoral familiar. Catarina, começaria por falar um pouco da importância da pastoral familiar. Pois hoje a pastoral familiar tem uma importância central na vida e na ação das comunidades cristãs, dadas as muitas e grandes mudanças que se deram na sociedade e na Igreja. Por isso, a pastoral familiar é toda a ação ou intervenção da Igreja em favor da família. Um dos principais objetivos da pastoral familiar é a dinamização de ações em prol da família, com a certeza de que a evangelização passa, em grande parte, pela Igreja doméstica. E essa nasce em cada uma das nossas famílias. Verdade. Daniel, partilhe connosco um bocadinho também das atividades que são desenvolvidas na pastoral familiar. Olá, muito boa tarde a todos. São muitas as atividades que nós temos desenvolvido ao longo destes anos, em que faço parte desta equipa, mas deixe-me apresentar brevemente a equipa dizendo que ela é composta por elementos de praticamente toda a unidade pastoral. E por elementos do CPM, do MEV, e conta também com o grupo de casais e com o grupo de preparação do batismo. Mas falando das nossas principais atividades, podemos referir a bênção das grávidas, por altura do Advento, as festas das famílias, que falaremos mais à frente, e a comemoração do Dia da Mãe, o Dia Internacional da Família, a 15 de Maio, com a bênção dos recém-nascidos, e o Dia dos Avós, entre outras atividades de menor dimensão. Muito bem. Conseguem-me explicar aqui, e os nossos ouvintes, quando falamos do CPM e do MEV? O CPM é o curso de preparação para o sacramento do matrimónio, e o MEV é o Movimento de Esperança e Vida. Muito bem, muito obrigada. E durante essas atividades, Ana, lembras-te de algum momento marcante que queiras partilhar connosco? Sim, há efetivamente vários momentos que me marcaram e que poderia referir aqui, a começar pela Festa das Famílias. Mas destaco a Benção das Grávidas de 2019, da qual eu participei, não só como representante da Pastoral Familiar, mas também como grávida. E foi realmente um momento muito emocionante e bonito pela envolvência que toda a celebração cria. Muito bem. Daniel, e como é fazer parte da Pastoral Familiar? O que de melhor esta experiência tem trazido? Bem, fazer parte da Pastoral Familiar é fazer parte de uma grande família. Com suas imperfeições, consegue desenvolver as suas atividades sempre motivadas. Sempre a união e entre ajuda e sentido cristão. A melhor experiência que tenho é a aprendizagem e a partilha de experiências que são, no fundo, uma aprendizagem para todos nós. E que vos fazem crescer também, com certeza. Bom, então agora vamos partilhar convosco, que nos estão aí desse lado a ouvir, um momento musical que é uma música para todas as famílias. É um hino à família. Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E esse Deus é o centro do meu lar. Seu amor é exercido entre nós. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Suas asas. estamos então de regresso depois da música para continuarmos a falar, enfim, desta, neste tema, no tema que puxamos hoje para a conversa pastoral familiar. Catarina, vamos em frente com outros assuntos interessantes. Albino, agora gostaria de o desafiar aqui um bocadinho, porque nós já falámos aqui do CPM, do curso de preparação para o matrimónio, e aqui em conversa eu percebi que o Albino há bastantes anos atrás, há alguns pelo menos, também participou já deste curso. Quer partilhar connosco a experiência que teve? Esta era a tal conversa privada que não era para estar a falar, mas falo, falo porque tenho uma ideia... tinha uma ideia que o CPM, eu participei, salvo erro, não sei se foi no primeiro ou no segundo, foi nos primeiros, e já lá vão mais de 3 décadas. E portanto, a ideia que eu tinha do CPM é assim: até eu para me casar tenho de pedir licença à igreja para me casar. E isto fazia-me alguma confusão, isto há 30 e muitos anos. E na altura, com o Padre Borges, em conversa, e na altura os que faziam parte do CPM, eu lembro-me do doutor, que era veterinário aqui, o doutor Tavares, o fundador desta rádio. O doutor Tavares, a esposa, o doutor Diamantino e a esposa, e entre outros, o professor Telmo e, enfim, mais pessoas. Mas estes era aquilo que também me dava bem. Então o Padre Borges também estava presente, e uma conversa que eu tinha tido com ele, só Padre, já viu, eu agora vou para o CPM, então agora vou passar um fim de semana num curso para me casar. E aquilo me deu alguma confusão, na altura, porque estava-se a iniciar. Pronto, e lá em conversa com o padre Borges e depois com outras pessoas, e acabei por ir e tudo bem. Entrei com uma ideia e saí com outra, de facto. E não haja dúvida que dei depois o braço a torcer e fiz esse reconhecimento no final, quando fizemos o almoço na altura, fiz esse reconhecimento porque a ideia que eu tinha não era a mais correta. E então, não só porque... quem dinamizou bem, mas depois pelo que vi e pelo que ouvi, que pensei que pessoas na altura com a minha idade que pensassem totalmente diferente do tempo dos australopitecos, que era uma coisa que metia alguma confusão. Mas depois reconheci que, de facto, a preparação para o matrimónio era importante para alguns casais e para algumas pessoas, principalmente, que tinham uma noção diferente do que seria. E, portanto, assim, eu daquele que fui contestatário para ir, ou um contestatário para ir ao CPM, acabei por dar razão, e acho que é uma partilha que todos devem ter. Primeiro porque temos, às vezes não temos noção daquilo que nos rodeia, de situações que as pessoas enfrentam, não é? E depois, aquilo que eles pensam. Nós pensamos até que eles têm uma ideia mais ou menos formada e não têm. E claro, vamos ouvindo experiências de vida fantásticas que nos dão uma abertura de futuro, não é? Porque acaba ali por se construir um futuro, um casal, e portanto abrir ali novas janelas que de facto nós antes não temos. Portanto, eu acho que é importante. Essa foi uma experiência fantástica que eu guardo muito bem. E como eu digo, era às vezes em conversa, já lá há uns tempos com o Padre Borges, na altura, comentava com isso: estás a ver que foi bom lá? Isso foi bom, e graças a Deus as coisas têm corrido bem enquanto casal, e espero correr para o futuro também. Mas foi uma experiência fantástica, foi essa. Ia contrariado, mas saí com aquela opinião que as pessoas devem ir e devem frequentar o CPM. É a minha experiência. Obrigada pela partilha, Albino. É bom que às vezes alguém nos empurre a dar o primeiro passo, como vimos, valeu a pena. Olhem, eu partilho convosco também que também fui fazer o CPM com a ideia de que, bem, se calhar isto vai ser um fim de semana daqueles em que vamos ali adormecer um bocadinho, e porquê que temos que ir, mas a verdade é que eu saí também com uma opinião muito identificada do Albino. É uma partilha, é uma experiência que nós guardamos, não voltamos a esquecer ao longo dos anos, e foi bom, tanto a partilha dos casais que estão lá e que nos acompanham, mais velhos, e que nos ensinam e nos dão algumas dicas, como a própria partilha dos casais que vão casar como nós e que são jovens, e foi de facto maravilhoso. Bom, e agora, depois destas partilhas, vamos... continuar a falar com a Ana e com o Daniel, e dizer-vos a vocês também, ouvintes, que o facto deste programa ser hoje dedicado à pastoral familiar não foi ao acaso. Sei que na próxima semana vai haver uma atividade muito importante em que todas as famílias estão convidadas a participar. Ana e Daniel, falem-nos um pouco sobre esta atividade. Sim, Catarina, efetivamente iremos realizar mais uma atividade das muitas que já temos realizado ao longo destes anos, porque tivemos um interregno devido à pandemia Covid-19. E retomamos então os nossos encontros e iremos realizar no próximo dia 22 de janeiro a Festa das Famílias, com bênção dos casais jubilados, e esta será a nossa quarta edição. A Festa das Famílias pretende ser um momento de convívio em família, um momento enriquecido pela partilha e ao mesmo tempo evangelizador, no qual convidamos todas as famílias a desfrutar connosco e de um agradável almoço, seguido de pequenas intervenções musicais dos grupos que fomos convidando e de uma palestra sobre um tema alusivo à família, em que este ano convidamos o Sr. Dr. João Arcanjo, que é médico, e que nos irá dar um testemunho de vida também familiar sobre temas que vão passando com ele e na família dele, que é extremamente importante. Depois teremos também um momento mais solene, com a bênção dos recém-casados e dos casais jubilados, que são todos aqueles que no passado ano de 2022 celebraram o aniversário de matrimónio múltiplo de 5. Ou seja, quem fez 5, 10, 15, 20, por aí fora, 60, oxalá até mais anos, seria muito agradável. Pronto, este é um almoço que tem um cariz social familiar e, portanto, o valor do almoço será um donativo voluntário, ou seja, cada um dará de acordo com a sua disponibilidade financeira. Aproveitamos assim esta oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui hoje para convidar então todas as famílias que se queiram juntar a nós neste momento de alegre convívio e dizer que as inscrições podem ser feitas até ao próximo dia 15 através de um dos seguintes contactos telefónicos: 238-082-255 ou para os números de telemóvel 96-26-22-075. Ainda temos um outro número, caso nenhum destes dois atenda, podem ainda ligar para o 96-00-21-562. Ou, se preferirem, podem se dirigir a uma das nossas igrejas, onde poderão, na sacristia, com alguém que lá esteja presente, proceder à respectiva inscrição. E vão ganhar um almoço fantástico. Exatamente. Vamos é divulgar a ementa porque é segredo. Ah, segredo, mas eu tenho a certeza que vai ser muito, muito boa. Será um belo repasto. Certo. Já percebemos que a Festa das Famílias será uma grande festa e todos nós estamos convidados a participar. Ainda vamos a tempo. Ana e Daniel, sei que em conjunto com todos os elementos da Pastoral Familiar dão o vosso contributo voluntário com alegria no olhar. Foi exatamente isso que senti durante este tempo que estivemos juntos. Vocês são a prova de que o partilhar nos torna mais felizes. Obrigada por partilharem a vossa experiência connosco. Obrigada por partilharem este projeto com toda a equipa da Pastoral Familiar. E obrigada por darem o melhor de vós a todas as famílias que se cruzam convosco. Antes de terminar, e para todos os que nos escutam, vou-vos pedir 3 palavras que para vós descrevam a importância da pastoral familiar. Começamos pela Ana. Bom, é difícil serem só 3, mas atrevo-me a dizer evangelização, amor e partilha. Muito bem, Ana. Pois, Daniel. 3 são muito poucas palavras, mas as minhas palavras vão muito pela união que vamos criando, pelo respeito que vamos tendo e pela nossa tolerância em conjunto familiar. Não é? Como é normal nas famílias, é preciso ter muita tolerância. É verdade. E agora, quando falaram de união, lembrei-me aqui de um aspecto que vocês também me focaram enquanto partilhávamos aqui algumas conversas, porque vocês não só preparam tudo isto da pastoral familiar, mas vocês acabam por estar juntos em alguns momentos e partilhar então esta união e terem que criar tolerância e respeitarem-se para conseguirem levar estes projetos em conjunto. Conseguem falar um bocadinho também sobre isso? Sim, podemos dizer que temos uma equipa fantástica. Como o Daniel referiu ao início, é composta por pessoas das diferentes paróquias, ou seja, temos pessoas de Oliveira, de Lagares, da Lagiosa, do Ervedal, pronto, não vou agora referir todas as paróquias do nosso concelho, mas temos elementos das várias paróquias, temos os tais elementos do CPM, nós temos também uma equipa de casais e uma equipa de preparação do batismo, mas entre toda esta dinâmica de pessoas, existe aqui um ritmo de amizade, existe aqui, vamos lá, um elo condutor, em que a célula é Cristo, pronto, e é uma equipa que funciona muito bem, portanto nós conseguimos ser realmente unidos, conseguimos estar motivados para aquilo que é o objetivo da tarefa ou da função ou da atividade em que nos propomos a fazer. E penso que no fundo é isso, Daniel, não sei se queres dizer... Não, tudo dito, tudo muito bem dito. Acho que tudo deve partir sempre, lá está, pela amizade e pelo gosto de ajudarmos o próximo. E é isso que a gente vem a fazer ao longo destes anos e espero continuar a fazer mais alguns aninhos. Muito bem. Então podemos dizer que sempre que damos, também recebemos muito em troca, com toda a certeza. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada aos dois, obrigada. Daniel e Ana. E terminamos este programa com uma expressão do Papa Francisco que nos diz que a família é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo para acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. Como habitual, o final do programa acontece com um momento musical. E que momento! Até sexta! É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa. Quase sempre. É isso aí. Os passos vão pelas ruas. Ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. E eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar de te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar.